Você não vale nada nessa terra. Dona Maria, mãe sofrida, reza o terço, acenda a vela que o filho saiu pra balada tendo o peito como escudo. E pra defender a quebra, guerreiro de atitude que não gela, não agrada o injusto e não amarela. Dando um rolé de bike pra filmar o movimento da área. Só de uísque, Red Bull, pistola na cinta e atentos na madrugada. Sonho de tudo fudido é dar um rolê no Audi A3, é no DB e no mata, na praia, no promo, no 1, no 12, no 13. É de caranga preta, é de fumê. Baixado é ser ladrão, bom por todos considerados. Só que aí o jogo é sujo, tem uma pá de puto. Nem Deus conseguiu agradar todo mundo. E não é tu que vai agradar, que sempre tem um Judas, um Zé Polvinho que vai te enxergar. Porque você não vale nada nessa guerra. Dona Maria é mãe sofrida, reza o terço, acenda a vela, que o peito é o escudo e seu filho já é. A história se repetiu, negou, foi tipo assim. A moto que passou, bicou, fez um sinal e voltou, os cara ganhou. Dali, mas nem vi nada, só o brilho da quadrada e a faísca. O projeto que queima no meu peito, que fura minha camisa, que me fez cair de presunto no chão, pros cara conferir, mas dou nas costas e daí. Que diferença faz do que valeu, se o cara que matou era irmão de quem morreu. Eles fazem o herói, não vida o valente. De presente pra ele, dão o trono da quebra. Mas todo rei sabe o seu futuro, uma cela, um túmulo faz o malvado. O comédio, o coração gelado, chorar atrás das grades, irmão, literalmente feito condenado. Mas fazem até o sujeito homem, o coração de pedra, dá valor à liberdade. E na hora da tranca dentro da cela, aqui dentro, perdido no tempo, o ladrão chora, se emociona, se apavora ao ver que é um nariano no pelos foguetes lá fora. E se ainda tem tempo, se joga, porque cadeia é embaçada e os bagulho tá foda.